Vamos mobilizar com força, trabalhar firme até 17 horas e depois a gente vamos aqui fazer a apuração. Eu só vou votar e eu falo com todo mundo, que aí eu falo. Tá, ok. Mas tá confiante da vitória? Confiante, claro. Não, mas, rapaz, vamos derrubar no primeiro turno. Vamos lá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos...